Maracanã 6075. Sua mensagem foi ininteligível, aguarde para o cotejamento. O cotejamento foi ininteligível, Chiné 6075. Aguarde para o cotejamento. Fala do 1229, cidade de estacionamento, posição 10. 1229, autorizado para o estacionamento, porta 10, aposto pelo táxi. Para o Para o táxi azul 2849, 1110, aposto 110, 330, Galeão. Azul 2849, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no 013. Ele via Índia, reporte pronto no ponto de espera, o azul 2849. Azul, bom dia, azul 2535, azul 2535, aguarde cópia, prepare Sambo 1 no transição do Acre. Azul 2849, autorizado a linha área decolar, pista no 0, vento 0,0 graus, 049. Azul 2849, decolada ao 06, firme controle em Salvador, 119 decimal 8. 198, azul 2849. O Chiné 6075. Chiné 6075. Cotei a cota. Saída Arboruno. Azul 2849, contato radar via saída Arboruno, suba para nível de voo 360. 360, azul 2849. Então, quer vir com um chiado, a transmissão está 2/2. Chiname 075, transmissão está mais clara, porém há um chiado no fundo. Fala do 1229 para o táxi, POP 163, autonomia 4 e 17, até na Galeão. Gol 1229, autorizado táxi para o ponto de espera, pista no 0, via Patuno, Taxi India, reporte pronto no ponto de espera, ajuste altímetro, 1093. Reportarei pronto no ponto de espera de Apache India, voo 1239. Azul 2535, pronto 4. Azul 2535, autorizado, Serra Brava, Romeu Juliette, via Lopes do Lu 44 até aldeia, nível de voo 340. Saída Sambo 1, Leda Dóquilo, decolador no zero, primeira curva direita, transponda 5432, frequência do controle Salvador 1918. Azul 2535, o contagiamento foi correto, rebote pronto para o pushback estacionamento. Portão 03. Tráfego Salvador, a Xené 6251, informação Foxtrot, gate 06. Solicito autorização para Guarulhos 360. O Xené 6251, Foxtrot em curso, autorizado, Serra Brabo, Golf Romeu, via Upes do Luno 0 até Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sambo 1. Leda Motiva, recorda 1-0, primeira curva, direita, transponda 5-4-3-5, frequência do controle, Salvador, 1-1-9-8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu, 1-0, Taubaté. Recorda 1-0, curva direita, saída Sambo 1, Leda Motiva. Nível 360 e o transponder 5435, controle 119-8, Xané 6251. Xané 6251, nível 360, transponder 5435, controle 119-8. O procedimento foi correto, é pronto para o pushback e acionamento. Estamos prontos para o pushback e acionamento, Xané 6251. Voo 1229 autorizado, alinhar e decolar, pisto no zero, vento 090 graus, 039. Aqui decola no zero, voo 1229. Paulo, Salvador, Mike, pra voz. Mike Bravo Oscar, para o seu. Bom dia, Mike Bravo Oscar, solicito autorização de reboque do posição remota 13 para portão 9 do Grande Parque. Mike Bravo Oscar, pedido que vai fazer o reboque da remota 13 para portão 09, está autorizado o reporte ao técnico. Sim, obrigado, Mike Bravo Oscar. Azul 2849, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, alterna 1288, azul 2849. Azul 2535, autorizado para o pushback acionamento, poste pronto para o táxi. 1229, decolado aos 13, chame controle Salvador, 1129. 198, obrigado, então, bom dia, Gol 229. Bom dia, Gol. Salvador, bom dia, 1229, decolou na Sávio, na sua escuta. 1229, bom dia, contato radar, via Federação Runa, subiu para nível de voo 360. 360 na Sávio, no voo 1229. Gol 1229, desvio, esquerda pro 180, 10 milhas, aí retorna pro de Sávio. Gente, vou no 229. Para o táxi, o azul 2535, está com 81 a bordo, passa a direção da minha, Fernando Campos. Azul 2535, táxi autorizado via Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 013. Via Índia, me preso ajuste, está no ponto de espera, azul 2535. Oxina 6075, autorizado para o chuveiro de funcionamento, suporte pronto para o táxi, passou 04. O Gol 1239 pode voar direto Lenda, positivo. Autorizado Lenda, Gol no 229. Lenda então na presente, Gol 1229. Azul 2535, autorizado a alinhar e decolar, está 10, vento variável com 2 nós. Sim, alinhar e decolar, está 10, 229, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife 251, alterne 128 35, gol 129, obrigada, bom dia. Bom dia. Azul 2535, decolado Azul 19, chame controle Salvador, 119 decimal 8. 198 é controle, o Azul 2535, então bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Fala, sai, continua a minha 0731, 07, 5 horas, galhão. Azul 2535, bom dia, contato radar, via sugestão voando, subo para nível de voo 340. Via Sambo 1, sobe 340, azul 675, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Bosca, prossiga. Mike Bravo, formando o teste do reboque no portão 9. Mike Bravo, Bosca, sim, bom dia. Bom dia. Puxanem a 075, autorizado da Colar, pista no 0, vento 060, 902 graus. Corrigindo 060, grau 029. Ok, 065, de graus 9, eu gostaria de informar que, sendo a frequência de emergência, 1205. Puxanem a 075, a gente já informou o centro. Janer 6075, decolado aos 24. Chame controle Salvador, 119-8. 9-2-6-5. Chanel 6251, autorizado para o feedback, acionamento, portão 62 e reporte pronto para o ataque. O 360. 360, do Chanel 6251. Seu Lena Nova. 5 Chanel Centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 251-2835, azul 2535, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Gol, Conforme Zulu. Peço autorização de reboque do pátio 3, posição 1-1 para pátio principal, posição 1-1. Gol, Golf Uniforme Zulu, autorizado reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ciente, obrigado. Ok, eu poderia confirmar quantas chamadas a senhora recebeu de nós agora? Essa foi a segunda. Segunda, ok. É, tá. O rádio está outro problema aqui. Se você dá quando possível, eu vou de Pontman, por gentileza. A Chanel 6075, ciente, aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguardo. Chanel 6075, autorizado desvio, aguarde coordenação com o Centro Recife para Vamótima. Bem, agora, boa 340 aqui por 5 milhas apenas. Sente, copiado. O Chanel 6251, copiado 47 a bordo, alternando o galeão, com autonomia de 2 horas e 40. Táxi autorizado para o ponto de espera, pista no zero, via Patione, táxi em Índia, reporte pronto quando lá, o ajuste altímetro 1-0 no 3. Só corrigindo, o PLB 40, 140, autonomia 2 horas e 40. Cliente, o Chanel 6251, 0540 de autonomia e 140 a bordo. Paulo Salvador, bom dia. É o azul Alfa em Aquitago. Azul Alfa em Aquitango, prossiga. Azul Alfa em Aquitango, solicitando autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Yankee Tango Gente, manter a posição guarda para início do push. Vamos com a aeronave da Gol realizando o pushback, realizando o reboque no patch 3. Azul Alfa Yankee Tango aguardando aí a autorização. Canal 6075, Channel Centro Recife, frequência 125, decimal 1, ATERM 128, decimal 35. 2 segundo, 2235, 6075, bom dia. Bom dia. Fica autorizado o início do reboque, reporte para início, para ingresso no pátio principal. Ok, o Azul Alfa em Tango iniciará o reboque e retornará a ligação do pátio principal. Uniforme Zulu autorizado, ingresso no pátio principal, reporte ao término na posição 1-1 do pátio principal. Gente, Corpo Uniforme Zulu, formar ao término, obrigado. Oxalá 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 020 graus, 03 nós. Vem decolar na 10. Paulo, bom dia, Oxalá, Costa Charlie Bravo. Né? Oscar Charlie Bravo, siga. Oscar Charlie Bravo para reboque do fase 3, para a fase principal, posição 4. Oscar Charlie Bravo, ciente. Não tem posição, aguarde para o início do reboque. Oscar Charlie Bravo. Oi, Xené, 6251, decolar 233, chame o controle de Salvador, 119.8. 98, obrigado. Bom. Alfinha Kitango, autorizado ingresso no pátio principal, reporte ao término na posição 01 do pátio principal. Para nível de voo 360. 360, desse ponto. Oxalá, Oscar Charlie Bravo autorizado, Ministro Reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Oscar Charlie Bravo 5, reportará para ingresso no pátio principal. Alvo 6251. Autorizado, Sambo, Chanel 6251. Não, obrigado. Oscar Thiago Bravo, autorizado ingresso no pátio principal, posição 04, reposta térmica. Oscar Thiago Bravo, cliente. 2, esse é o Golfo Papa Zulu, informando o teste do reboque. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. O chinelo 251, correndo com o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, ao TR 128, decimal 35. Afião de Tango, Ciente, bom dia. Acho que a Tiago é bravo, Ciente, bom dia. 5976, bom dia, senhora identificação, vou na Bruno de Doni, descida 2 mil pés, seja altímetro 1093. B5963, autorizado o final do procedimento em linha CQ5, estabelece a posta no posto localizador. Autorizado em linha CQ5, localizador. Reposto quando possível para a Duna para interceptar o posto localizador. Chamada para a Duna, localizador. direction 5963.